Olá, boa tarde. Estamos aqui na emissão da Cool Rádio 1301. E vamos começar uma grande emissão. Neste momento faltam 15 minutos para as duas. Cool Rádio 1301 está on. E podem já ouvir esta rádio através de stream webtown.com/coolradio1301. Vamos agora ficar com o primeiro beijo de Rui Veloso. Ficámos com a grande versão de Rui Veloso, Primeiro Beijo. A próxima música é de um rapaz que ficou conhecido através da Operação Triunfo, a primeira edição, e agora que agora tem o seu disco, o seu disco que se chama De Volta ao Tempo do Vinil. E vamos ficar com Filipe Gonçalves. Sente bem. tempo de revigorar a fé e a esperança. A paz e o amor. Todas as mais belas viagens. Ouçam bem. Sente bem dentro do teu coração. Sente bem dentro do teu coração. Sente bem dentro do teu coração. Sente bem dentro do teu coração. Digo o que tu queres e eu digo-te o que fazer. Sem mentira. sonho tá em boca. Que o digam meus ossos. Tem dois olhos sobre a nuca. E rezo todos os dias em todas as horas. Sem mentira, sem mentira, sem mentira. Ficaram com Foz Foz Bandido, um projeto de Manel Cruz, do Ex-Ornatos Violeta, Um Tempo Sem Mentira. E bem, é dia 25 de novembro, estamos a um mês de Natal. Ai que bom, pensam vocês, ou então ai que mal, porque vem a época do consumismo, a época onde nós fartamos de gastar dinheiro até não poder mais. Ou então aproveitem para poupar, sempre é melhor não estar a gastar muito dinheiro em presentes. Se calhar mais vale gastar muito tempo com as pessoas que nem nós gostamos do que gastar tempo com dinheiro, com presentes e isso. E às vezes não gostamos às vezes é só para agradar a pessoa, assim. Penso que Natal é mais época de estar com os familiares e tudo mais, amigos, mas não tanto época de consumismo. Claro que vocês podem comprar coisas para os vossos amigos e assim, mas pensem bem nisto. Bem, vamos agora aos destaques de cinema, das estreias desta semana, de hoje, de 25 de novembro. Temos o para destacar temos três grandes filmes, que o 22 Balas, com Richard Berry, que fala tipo de um fora da lei, depois de anos de vivendo fora da lei. Charlie Mathey resolveu nos últimos anos de se dedicar à família e viver harmoniosamente com suas esposas e seus dois filhos pequenos. No entanto, numa manhã de inverno, ele é encontrado no estacionamento com 22 balas do corpo. E apesar de muitos acreditarem que ele tinha morrido, Charlie misteriosamente sobrevive. Agora sai à caça de Tony Sakia, o único homem que se atrevia a tentar matá-lo. Sakia cometeu apenas um erro e ele falhou. Bem, como viram, é tipo uma história tipo no, de um fora de vivendo fora da lei, que ele quer se dedicar à família depois de 3 anos mais tarde, mas depois volta a vingar-se do assassino que lhe tinha posto 22 balas no corpo. Praticamente é isto. É com Richard Berry, Gene Reno no principal papel, Gabrielle Wright, Cad Merritt também, e Ricardo Richard Berry também, que ele realiza, o Richard Berry interpreta e também é argumento. Vamos lá ver se é um grande filme para ter três grandes funções. Vamos lá ver se... Pronto. Temos também o Imparável, com o grande Denzel Washington e o Chris Pine, que praticamente passa-se dentro de um comboio. Também temos uma espécie de James Bond moderno, mais ou menos. Pelo menos é o que aparenta o cartaz do americano com o grande George Clooney, dos anúncios da Nespresso e não sei o quê, para fazer publicidade. Eu não quero fazer publicidade, mas pronto. Tem-se de referir isto para vocês conhecerem melhor o ator. Até quero dizer, não é preciso. Com o grande George Clooney, o americano, fala tipo num agente secreto. Coisa. Vejam, até posso ler o resumo se vocês quiserem, é melhor. Então está disponível no Sapo. É um assassino profissional, afinal. Um assassino profissional refugia-se numa pequena cidade italiana, à espera que o convoquem para a sua última missão. Quando essa missão é revelada e perante a hipótese de ter uma vida normal, os escudos vão-lhe custar caro. Bem, é um grande filme, com o grande George Clooney no principal papel, Violante Placido, também nos principais papéis, Stella Curtin e Bruce Altman. O argumento é de Ruan Joff e a realização é de Anton Corbijn. É um bocado complicado porque é um holandês. Mas pelo menos eles dizem que tenho aqui alguns comentários de algumas pessoas e dizem que gostaram do filme, acham um filme bom, que aconselham a ver, porque não é propriamente brilhante, mas tem alguns bons momentos de tensão. Portanto, se vocês quiserem ir ver, já sabem, estreia hoje o americano com George Clooney no principal papel. Também temos Manchete, um grande filme de ação, com os principais papéis Danny Trejo, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Robert De Niro, afinal, e Steven Seagal. Dizem que o filme é brutal, é excelente. Alguns dizem que não gostam. Há algumas pessoas que também não gostam de filmes deste tipo de filmes, ou não gostaram do filme em si. Mas a opinião geral é que gostam muito do filme. Acho que sim, que vocês devem ir ver. Estarei hoje, o Manchete. Já sabem que os principais papéis: Danny Trejo, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Roberto De Niro e Steven Seagal. Só grandes nomes do cinema. Também temos dois títulos já menos em destaque. Um da Espera aí. Peço desculpa. Um da Bulgária e outro da França. Tipo, filmes mais alternativos. Temos o Concerto. O Concerto, ou Le Concert. E o Mundo. E o Mundo é Grande e a Salvação Espreita ao Virar da Esquina. Eu não sei o nome nem estrangeiros. Escusam-me estar-me a dizer para dizer o um número estrangeiro, que não vai lá. Porque isto é da Bulgária, tipo, é um nome esquisito. Mas se quiserem ir ver, também aconselho ir ver, tipo, já que estão no destaque, já são destaque de cinema, coisa. Mas os principais filmes são 22 Balas, Imparável, Manchete e O Americano. Depois, os filmes mais alternativos: O Concerto, O Mundo é Grande e A Salvação Espreita ao Virar da Esquina. Seguimos agora com grande música, depois deste pequeno destaque do cinema. Vamos seguir com o quê? Agora já. Com o quê? Agora vocês perguntem com o quê? Isto é um bocado. Algumas pessoas podem gostar ou não podem não gostar. Isso também depende dos gostos. Vamos para Miguel Gameiro, dá-me um abraço. Seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto. Eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto. Neste aperto, tão pouco espaço. Não

acho que se vocês já adivinharam qual é a canção que vem a seguir, pus um bocadinho a tocar e pronto. Acabámos de ouvir Miguel Gamer, dá-me um abraço, como já tinha referido. Ana Moura, Rumo ao Sul, grande voz do fado. E também Rui Veloso, Prometido é Devido, do concerto acústico que ele deu já há algum tempo e editou um CD e DVD. Pois, teve uns grandes concertos. Eu não pude ir porque também nesse dia estava um bocado ocupado, tipo. Mas também se tiver um tempo de ir, sou capaz de ir. Teve dia 7 de novembro, onde teve sala praticamente esgotada, teve de fazer uma data extra. Dia 8 de novembro no Coliseu do Porto. Dia 7 e 8 de novembro teve no Coliseu do Porto. Dia 17, que teve também esgotado, de novembro, no Coliseu de Lisboa. E depois no dia 18 de novembro, Coliseu de Lisboa também. Teve no Coliseu do Porto dia 7 e dia 8, e no passado dia 17 e 18 no Coliseu de Lisboa. Foram uns grandes concertos, com certeza, porque o Rui Veloso é um grande músico. E tipo, foi de comemoração dos 30 anos. Mas ele irá dar mais espetáculos. Os próximos são dia 10 de dezembro na Arena de Évora, e dia 31 de dezembro no Casino de Lisboa, para passarem a passagem de ano com uma ótima companhia do grande cantor Rui Veloso. Mas se quiserem mais informações, basta ir a ruiveloso.net e tem lá a informação toda, desde discos, desde espetáculos, desde agenda, desde notícias, desde praticamente tudo acerca do Rui Veloso. Não deixem de ir para lá. E além disso, também vale a pena. Eu não sei se vou à passagem de anos, se calhar até sou capaz de ir. Provavelmente, se calhar é grátis, à borla. Bom, grátis, sou capaz de ir. Bem, estou a ver que vocês já adivinharam a música que vem a seguir pelos primeiros acordes que eu pus. Acho que vocês vão gostar. Chama-se Chasing Pirates, do mais recente álbum de Norah Jones, The Fail. Este inglês tem de ser um bocado melhorado, não é? Vocês já acham que tem de ser melhorado, não tem? Vocês do outro lado são capazes de dizer sim, tem de ser melhorado. Bem, chega de conversas. Do álbum The Fail, Chasing Pirates, agora disse bem, da Norah Jones. Fiquem por aí ligados à Cool Rádio 1301. Como vocês já sabem, a Cool Rádio 1301 é a rádio mais cool do planeta. Fiquem com Chasing Pirates, Norah Jones. You say you were going to bed, but I'm not done with the night. So I stood up and read the two words in my head, got me mixed up, so I turned out the light. And I don't know how to slow it down. My mind's racing from chasing. Slow it down.

his eyes with fire. Weighs too much to take. I've got what they want. I'm holding on and on. I've got what they need. I'm holding on. Esta é a Cool Rádio 1301, a rádio mais cool do planeta. Como sabem, as músicas que passaram, acabaram de passar, foram Norah Jones, Chasing Pirates, já tinha dito, Muse, Supermassive Black Hole e Deep Inside, Let Me Go, que ganharam os prémios MTV, acho eu, o ano passado, não foi? Foi. Ganharam os prémios MTV o ano passado, 2009. Por isso é que também reproduzi esta música. Além disso, também gosto desta música. Esta música de rock, aquele rock frenético, aquele rock. Estou só aqui a dizer baboseiras, né? Não, nada disso. Isto é Cool Rádio 1301, é a rádio mais cool do planeta. Eu chamo-me Rui Pereira. Já sabem, podem sugerir músicas, sempre sugerir músicas através do Facebook, Rui Pereira, ou então através do e-mail, o novo e-mail da Cool Rádio 1301, Cool Rádio 1301, é assim mesmo, tudo pegado, @gmail.com, como quiserem. Gmail, como quiserem. Como isto é uma rádio para todos os gostos, para todos os feitios, já cantámos desde fado até música portuguesa, até funk, soul, até música alternativa, música romântica, rock, já tocámos um pouco de tudo. E como vocês já sabem, podem pedir tudo o que vocês quiserem. Eu queria pôr aqui músicas que, pronto, dentro do estilo, dentro do pop que costuma-se ouvir, tipo música que costuma-se ouvir. Fiquem com, não sei se vocês gostam de Black Eyed Peas. Não? Vocês se calhar já estão fartos de Black Eyed Peas, né? É a melhor coisa. Mas se vocês quiserem Black Eyed Peas, faz favor de dizerem no Facebook, no e-mail, já sabem, com o rádio 1301@gmail.com. Estou farto de repetir, mas é mesmo para vocês memorizarem isso na cabeça, para vocês porem lá as vossas sugestões, críticas, o que vocês quiserem. Críticas, sugestões de músicas, sugestões de temas que possam passar na rádio, temas. De temas, como quem diz, de rúbricas de cinema, desde os espetáculos, alguns espetáculos que vocês queiram anunciar a qualquer pessoa, às pessoas que vocês queiram ver, que vocês queiram que queiram que as pessoas vão ver, que não são tão divulgados assim. Por exemplo, vai haver um espetáculo de poesia com João Negreiros em Papilhosa da Serra, sexta-feira, dia 26 de novembro, das 9h30 às 10h30. Quem quiser e dar lá um saltinho pode dar, porque também é importante porque também porque o poeta em si é bom. Já foi vários vídeos dele no YouTube são bons de ver. E também o espetáculo do Mário Barradas, canta Ária dos Santos, que é na Amora, no Auditório Clube Recreativo de Cruz de Pau, dia 28 de novembro, que é um domingo, das 4 às 5h30. Eu vou tentar lá estar, não prometo nada, mas se vocês quiserem aparecer, apareçam, é entrada livre. Portanto, ainda mais coisa. E se vocês gostarem deste tipo de música, faz favor, Ario dos Santos, para dignificar. São músicas tipo do Festival da Canção e de outras também. Faz favor de irem ver. E o rapaz canta bem também. Portanto, faz favor de irem ver. Vamos ficar com... Se calhar vou pôr aqui Red Hot Chili Peppers. O que é que vocês acham? Acham bem? Acham mal? Bem, se vocês quiserem outro tipo de músicas, outras músicas, já sabem, colradio1301@gmail.com. Mas vamos ficar com Scar Tissue, yeah. Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Fiquem ligados com a Cool Rádio 1301, já sabem, a rádio mais cool do planeta. Fiquem bem. Scar Tissue that I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know It All. Close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall. Young tough girl in a push up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case you're here. Cause with the birds I'll share this lonely view. With the bird she shed is lonely of you. With the bird she shed is lonely of you. Outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call the fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. With the birds I share this lonely view. Lonely of you. With the birds I share this Sabotage from all you know. A simulation. arrancaram com Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue e Alter Bridge, Isolation, uma grande banda que as suas músicas até passaram no WWE e tudo, WWE, que é World Wrestling Entertainment. Temos aqui alguns destaques de notícias. A novela Meu Amor ganhou um Emmy nos Estados Unidos. Também temos algumas notícias também de que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres também. E pronto, vocês também, temos aqui um destaque aqui no Facebook para a OT, Operação Triunfo, já sabem, Bruno Gomes e João da Operação Triunfo estão nomeados. Votem num ou noutro para salvar. E também vamos destacar também notícias que estão no sap.pt. Da França, avião da TAP regressa a Paris depois da ameaça de perigo. Já de novo a viajar para Lisboa, avião da TAP, que esta manhã foi obrigado a regressar a Paris depois de uma ameaça de perigo. De acordo com a fonte da TAP, a empresa terá recebido uma chamada telefónica dizendo sobre uma ameaça de perigo. Sobre uma ameaça de perigo, assim é que é, uma chamada telefónica sobre uma ameaça de perigo relativamente aos voos da TAP de Paris para Lisboa, da TAP, durante o dia de hoje. Também temos Portugal, foi um dos países mais atingidos pela crise. O mercado de trabalho em Portugal foi um dos mais atingidos pela crise financeira e económica. São dados que constam do estudo do emprego na Europa em 2010, divulgados na Comissão Europeia. Temos Sporting Porto, o grande jogo. Depois lá temos, o Benfica perdeu 3-0 e ficou fora das competições europeias. Das competições europeias, não. Espera aí. A Liga dos Campeões. Ainda tem acesso à Liga Europa. Através do pronto, perdeu, mas ainda tem acesso à Liga Europa. Perdeu 3-0 contra o Apoel da Tel Aviv. Não se soube o que é que se passou com os jogadores. Se foi falta de dinâmica ou se foi falta de remates, de golo. Até foram apupados, pronto, assobiados à chegada ao aeroporto. O que de certa maneira é mau, mas pronto. Também, mas continuando, Sporting Porto, entrevista com Paulo Sérgio, só o próximo jogo nos interessa. Paulo Sérgio chegou esta época ao Sporting, com começo com altos e baixos. O técnico leonino, em entrevista ao SAP Desporto, faz o balanço do primeiro terço do campeonato. Já sabem, ao SAP Desporto, tem lá uma entrevista, quem for adepto do Sporting, como eu, tem lá uma entrevista ao Paulo Sérgio a dizer um balanço do terço do campeonato. E, claro, uma referência ao jogo Sporting Porto, que realiza-se já no próximo domingo, no estádio de Alvalade. Greve geral, o Ministério da Economia considera que foi uma greve parcial, segundo o Diário do Económico. Vieira da Silva desvalorizou hoje os efeitos da greve geral, que diz ter tido algum impacto, entre aspas, na administração pública. E muito minoritário também, entre aspas, no privado. Estas são as opiniões do Ministro da Economia. Como já se sabe, o governo tem sempre disparidades também além dos sindicatos. O orçamento de Lisboa do Estado de 2011, que PS e PSD encerraram o debate do orçamento com elogios e troca de acusações. O debate da proposta de orçamento na especialidade terminou hoje, quinta-feira, entre elogios à cooperação neste orçamento e troca de acusações entre os dois principais partidos sobre a responsabilidade dos principais problemas financeiros do país. Pronto, e estes e outros destaques podem ver no sap.pt ou nos jornais que estão aí disponíveis, como Diário de Notícias, Diário Económico, Diário Digital também, Jornal de Notícias, a Agência Lusa, a RTP, a SIC, a Sol, a TSF, a TVI e outros meios. Também no Jornal Metro, o Jornal Destaque, o Jornal Económico, mas o Jornal Económico é mais para a economia. Aconselho melhor o Destaque e o Metro, para jornais gratuitos. Mas já sabem, há sempre os jornais semanais, que diários, pronto, que são, pronto, aqueles diário de notícias, jornal de notícias, Correio da Manhã, tem muitos à escolha, basta escolher. Pronto, lá está, muitos à escolha, basta escolher. Pronto, estes foram os destaques de hoje, as principais notícias. Fiquem com... Para acabar estes 10 minutos que já temos, vocês do outro lado dizem: oh, que pena. Pois é, infelizmente vamos ter de terminar este espaço de música, mas não é prometer, mas vou tentar cumprir, que vou estar, assim é que é bom português, vou estar amanhã, peço desculpa o meu engasgamento, vou estar amanhã aqui na Cool Rádio 1301, mais ou menos por volta desta hora, às duas, se não for às duas, é para aí uma da tarde, mais ou menos, à hora do almoço, para vocês ficarem com bela música aí no vosso ouvido, no vosso computador. Cool Rádio 1301. Vocês já sabem que o Rádio 1301 é a rádio mais cool do planeta. Fiquem com dois temas portugueses. Aliás, eu, porque sou eu. Sou eu a transmitir esta rádio. É só um elemento. Pronto. Fiquem com dois temas portugueses, porque aliás eu tenho transmitido muitos temas portugueses. Até podem deixar uma crítica acerca disso. Se vocês não gostarem de temas portugueses, ou se preferirem de temas internacionais, faz favor. Mas também damos aqui destaque aos temas portugueses, mas também temas estrangeiros, faz favor. Temas desde música rock, pop, punk, soul, blues, peçam o que vocês quiserem. Fiquem com Virgem Suta, Linhas Cruzadas, o novo dueto com Manuela Azevedo, dos Clã, e também Tiago Tencure, Chocámos Tu e Eu. Fiquem bem na companhia da Cool Rádio 1301. Tchau! Até já! Tchau! Vá! Tchau! Fiquem bem! Até amanhã! Com a Cool Rádio 1301, a rádio mais cool do planeta. Virgem Suta, Linhas Cruzadas, com um novo dueto com a Manuela Azevedo e o Tiago Tencure e os Manta, Chocámos Tu e Eu, do disco recente Em Fuga. Fiquem com Linhas Cruzadas e depois Tiago Tencure. Vá, até amanhã! Que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar. Nem queres disfarçar. Roubas a minha atenção. Aprecio-te de onde tornas. Não queria como falar. Em total confusão. Confesso que só de imaginar que te vou encontrar me sobe a boca o coração. E falas de ti, falas do tempo, prolongas o momento num simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. La la la. É certo que sempre ouvi dizer que do querer ao fazer vai um enorme esticão. Mas haverá quem possa negar que querer é poder e o nunca é uma invenção. Pensei que este nosso cruzar pode até nem passar de um capricho sem valor. Mas por que raio hei de evitar se esse teu ar me trouxe ao sangue calor? E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento tão simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, pensei que responda. E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento tão simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, pensei que responda, perdido no teu olhar. Da ilusão, mas queres parar por ser bom saber que há a minha mão para descansar, para te esconder e não mostrar. Vem, não vou perguntar se não queres dizer. Não deixa ser o que é bom sentir. Mais uma vez passei a tocar para respirar. Só mais uma vez. Quando não quis ver, foi a deslizar. Quando ninguém quis parar, cresceu. Então chocamos tu. Já sem razão para desculpar, já sem saber para onde ir, para te fugir, para me esquivar, não me destruir. Quando não quis ver, foi a deslizar. Quando ninguém quis parar. Tu e eu. Então chocamos tu e eu.